André Cedês, a potência dos paridões. Raza, sou Marone, tamo junto e misturado, papai. Raza, minuto da música, RT7 Cedês, fugindo do cavaco. Outra vez você, atrasando a tentativa de te esquecer, vem jogando baixo com esse vestidinho vermelho colado. Não tem ex que aguente o encanto da serpente. Por favor, saia de perto de mim, eu não quero recair. Esqueça-me, não toca-me, não beija-me. Por que jogar tão sujo? Esqueça-me, não toca-me, não beija-me. Por que jogar tão sujo? Esqueça-me, não toca-me, não beija-me. Por que jogar tão sujo? Esqueça-me, não toca-me, não beija-me. Por que jogar tão sujo assim? Tchau! Hey, yeah. Paredão das primas, Perivaldo CD. Outra vez você, atrasando a tentativa de te esquecer, vem jogando baixo com esse vestidinho vermelho colado. E não tem ex que aguente o encanto da serpente. Por favor, saia de perto de mim, eu não quero recair. Esqueça-me, não toca-me, não beija-me. Por que jogar tão sujo? Esqueça-me, não toca-me, não beija-me. Por que jogar tão sujo? Esqueça-me, não toca-me, não beija-me. Por que jogar tão sujo? Esqueça-me, não toca-me, não beija-me. Por que jogar tão sujo assim? Raza, vai, papai! RD7 CD, bora meu parceiro João da Seleta, paredão Sérgio Tec, paredão Glauber, top é Vitor, bora Rui, bora Salzinho, bora Giovanni Gaspo, Neto Tapajós, o nome da fera, bora Bruno Tapajós, Santé CD, Raza vai.